E aí, aqui é o Vegan e eu só vi Dragon Ball. Fala galera, beleza, beleza? Aqui é o Caio e as pessoas só irão entender umas às outras quando sentirem a mesma dor. Hello Peoples, aqui é o Lante e só um idiota começa uma briga que não pode vencer. Fala galera, aqui é o Razang e a fim de ganhar algo deve sacrificar um outro de valor equivalente. Meu nome é Pedro e como dizia o Gara, embora não sangre, essa parte daqui dói muito. Bicho, igual um cachorro, mano. Tipo, cachorro velho, sabe aquele cachorro que tinha? Okay. Rapidinho, deixa eu botar uns efeitos especiais aqui. Okay. É, e aí, galera? Então, o Rafa Peck não tá presente, por quê? Porque ele não tá online. Então a gente vai descartar ele. É, então é o seguinte: hoje o anime. Hoje o assunto em questão é anime, né? Uma coisa que eu não sei nada, mas a galera em questão é que sabe, então vamos lá. Eu também, não tô vivo, já. Menos eu, que eu não sei nada. Então. E vamos para nossas redes sociais, hoje sem o Vega, porque ele não está online, então vai ter esse. Só eu sozinho aqui. Forever Lumen. É, vamos para as nossas redes sociais. Nós temos nosso Facebook, Salt-se Golem. Temos nosso Twitter, arroba Salt-se Golem. Siga a gente, compartilhe, curta. É muito importante. Temos o nosso YouTube, Salt-se Golem. Não esqueça de dar um view lá no nosso. Nosso vídeo, nosso gameplay. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e falar o que vocês querem para os próximos vídeos. Temos uma notícia boa para vocês: nosso site já está pronto. Entrar no ar, ficará no ar segunda-feira. Ou seja, o podcast. Vai tudo pra lá, vai podcast, vai vídeos, vai tudo pra lá no nosso site. Vocês vão conseguir ver tudo lá. Não vai ter mais o blog. Não vai ter mais o blog. O blog vai virar um site. O blog sai do ar. E o site entra. E é isso. Nosso blog tá dando mais um passo. Um passo gigante. E espero que gostem desse podcast. Eu não estou participando, mas espero que gostem. Valeu, galera. Não esqueça. Ih, desculpa. Não esqueça de avaliar a gente no iTunes. É muito importante. Dê 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Mas. Comente, compartilhe, mande feedbacks pra gente, vai estar na descrição do link. E é isso, galera. Valeu, curtam agora o nosso podcast. Então tá, começou. Galera, fala aí, como é que surgiu essa parada de anime, etc? Um cara chegou e pensou, esse mangá em preto e branco, será que eu posso transformar ele com cores? Aí nasceu o anime. Só isso. Anime é aquele gênero de desenho, né? Eu não sei se eu posso dizer desenho. É um gênero de desenho que é baseado em mangá, certo? Correto. O Light Novels. Certo. Sim. Baseado em mangás. Depois viram desenhos para um público, né, mais amplo, que não é o público da TV. Quais são os animes que vocês mais gostam, no geral? Boku no Pico é um bom anime. história marcante. Sério, vamos lá. Quais os animes que você mais gosta? Ah, eu não tenho um preferido, né? Ah, os que eu mais gosto, tipo, No Game, No Life, Hunter vs Hunter. No Life at All, né? No Life at All. É, Dragon Ball, fala do Dragon Ball, né? Eu sou um host muito merda. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Acabei de perceber isso. Vamos falar um pouco de Dragon Ball. Quem viu Dragon Ball? Levanta a mão. É porque todos viram a gente com a mão levantada. Então, Dragon Ball foi um anime criado nos anos 80, certo? Uhum. Alguém sabe o nome do criador? Nos anos 80 e virou anime nos anos 80, né? Não, boa, Renan. Ele foi criado. Ele virou. Ele começou como mangá no início dos anos 80 e virou anime no meados dos anos 80. Foi acho que em 86 se tornou. O criador é Akira Toriyama. Akira Toriyama, exatamente. E. Qual a história de Dragon Ball aqui? Eu sei realmente que todo mundo sabe a história de Dragon Ball, mas qual a história de Dragon Ball? Um cara que bate nos inimigos. Bate no recalque da esquiva. É que Dragon Ball é dividido em sagas, né? Então cada saga tem uma história. Exato. Mas a história do principal Goku é que ele é um... Ele é da raça Saiyajin. E ele... E o planeta dele é atacado e o pai dele aparentemente envia ele a um outro planeta. Sim, mas essa é a história do Dragon Ball Z, porque no Dragon Ball original, que era o dele criança, não tinha isso. Vocês estão ligados? Sim. GT que é o melhor de todos. E, outra coisa, a história do Dragon Ball é baseada na história do Rei Macaco, não sei se a lenda do Rei Macaco, não sei se vocês conhecem, do Sul Wukong. São Wukong. Que é uma história chamada Jornada ao Oeste, vocês podem dar uma olhada, que é de um macaco que briga, que sai uma porra de arte marcial e... que tem amigo porco. O criador, o Akira Toriyama, se baseou nessa parada de... nessa lenda do Jornal da Oeste pra criar o Dragon Ball. Tem muita influência do Jornal da Oeste no Dragon Ball. Tanto até que tem o Smite, tem o Son Kong, no Dota tem o Son Kong. Sim, sim. No LoL tem o Kong, cara. Mas não é lixo, então vamos deixar o LoL. Exatamente. Okay. Mais uma parte que eu vou bater. Ou não, né? E é isso aí, entendeu? Dragon Ball foi um sucesso absurdo quando ele foi lançado, né, cara? Por quê? Por que é sucesso? Ah, cara, ele envolvia o que os jovens mais gostavam, né? Porradaria e violência. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Outra parada é que o Goku tinha um carisma, né, cara? Rápido, bem grande. Então, galera. Tem pelo menos umas, segundo o Rafael, tem bastante view, sabe? Mentira, nem viu porra nenhuma. Mas vai ter gente pra ouvir isso aí, cara. Então, esse então... é o cuidado com o que vocês falam. O Rafael não pode cortar tudo. Pra que cortar se eu posso zoar com vocês? Pode sim. Corta. O Goku, ele é... tão grande. Ele é o mais forte do universo, pronto. Então, é isso. No início, era um garotinho. Ah, é. Qual a história das esferas de dragão? É, tinha o Ceylon. Tinha uns 7 negócios. Que dividiram suas bolas entre si. Porra, louco. Ok, continua aí. Até onde eu percebi ainda na história que meio que a criação dos Férias do Dragão foi o... não vou me lembrar o nome. Foi o Piccolo. Kami-sama. Não, foi o Piccolo. Que Piccolo, cara? O Piccolo e o Kami-sama não são a mesma pessoa? Sim. Eu estou sempre certo, caralho. É porque vocês estão aí confundindo o Dragon Ball Z com o Dragon Ball... Exato. O Goku pequeno. Foi o Piccolo isso. Era o Kami-sama. Sim, eles são a mesma pessoa. Eles eram a mesma pessoa, mas aí o Kami-sama, ele decidiu tirar a maldade do corpo dele e ele se dividiu em Kami-sama e Piccolo. O Piccolo foi tacar o terror na Terra. É, o Piccolo Daimao, né, que é o Rei das Trevas. É estranho, né, porque tipo, Kami-sama... Piccolo bom. Acho que seria o contrário, certo? Não, você é burro. Hã? Não, em nenhum momento tá escrito Piccolo bom. Tá escrito Piccolo Daimao, Piccolo Rei das Trevas, cara. É isso aí. Ah, cara, eu tenho o Rei das Trevas e ele é bom. Qual o personagem favorito de vocês do Dragon Ball? O Trunks. Eu sempre gostei do Trunks. Eu gostei do Trunks. Todo pônei gosta do Trunks, gente. Seu, Thiago. Ah, ele é maneiro, o cabelo. Cara, o Gohan. Eu acho o Vegeta foda pra caralho. Ah, não, mas o Goku é meu personagem forte. Sabe por quê? Você sabe que o Goku ele tem proteção de uma coisa chamada roteiro, né? Não, o Goku, cara, é aquela parada. Eu acho ele muito assim, sabe, personagem caricaturado. Personagem de anime. Mas ele é muito caricaturado, sabe? Bonzinho, bonzinho demais. O Vegeta é bad boy. Eu acho maneiro, assim. É, o problema do Goku... O problema do Goku é esse. Tipo, ele não pode ser frio o suficiente pra, tipo, explodir a cabeça do inimigo pra não causar mais problemas pra ele. Uhum. Então, mas o Vegeta não. O Vegeta faz isso tranquilamente. O Vegeta chega... O inimigo, o máximo. Personagem do mal. Só que do bem. Porque ele não é do mal, ele só do bem e do mal. O Piccolo ele foi do mal e o Piccolo guarda esse trono. Então, se ele tiver a chance de matar alguém pra salvar a Terra, ele vai matar alguém pra salvar a Terra. O Vegeta tem um fator emocional, sabe? Ele tem aquele lance dele ter, daquele orgulho, né? Dele ser um personagem que muda de personalidade ao longo da série. Isso é muito bom. Ele é um cara porradeiro pra caralho. Ele. Gato, gostoso. Ele não gosta de conversa, né? Dá pra perceber isso. É, porque tipo, ele foi treinado pelos Saiyajins. Então, os Saiyajins pouca palavra, muita porrada. Ele ainda tem aquela carga. Ah, outra coisa. Não, vamos deixar falar isso aqui na parte dos filmes de anime. Que eu ia comentar do filme do Dragon Ball, aquele que teve no Batalha dos Deuses. Aquele não é muito legal, aquele filme não é muito bom, não. Eu também achei, mas vamos deixar pra falar no final. Mas e aí, vocês gostam de Dragon Ball então, né? Todo mundo gosta de Dragon Ball. É, eu gosto de Dragon Ball, mas, tipo assim, não é o meu anime favorito. Porque, tipo, eu acho que ele tem uma história, assim, normal e mais. É uma porradaria o tempo todo desnecessária. Uhum. Tá, cara, sério? Qual a melhor saga, na opinião de vocês? Na Dragon Ball Z, não de Dragon Ball. Dragon Ball Z? Uhum. Como assim, cara? Tipo, saga assim. De... Ah, tá, entendi. Do Freeza, do Cell. A do Cell. A do Cell é foda pra caralho, mas do Majin. Vocês estão de sacanagem, é a melhor saga do Freeza, cara. É a melhor, cara, de longe. Quando eu vi o Gohan, que era Super Saiyajin 2, meu Deus. É de longe a melhor saga. Porque você descobre o Super Saiyajin ali, primeiramente. Segundo que é a saga mais intensa, apesar de ser longa e... Apesar de 5 minutos lá, né? Durarem 20 episódios. Apesar de ser longa, assim, e puxado demais, ela é muito intensa, mano. Isso é foda, é muito difícil de fazer, entendeu? Eu achei mais maneira a luta do Gohan contra o Cell. Aquilo é legal. É bem outra mais coisa. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Outra parada. Dragon Ball GT. Vocês gostam? É polêmico. Uhum. Eu não vi. Mas eu sei um pouco da história. Eu não gosto muito. Cara, pelo amor de Deus. É exagerado demais. Nossa, Cara, Super Saiyajin 4, o 3 já tava bom. É exagerado. Mas eles tinham que fazer pra poder continuar. É porque assim, na mesmice. Tem uma parada que diz que o Akira Toriyama não participou. Mas ele não participou. Então. Ele não participou. Errado. A equipe criou. A equipe, ela participou da produção. Mas ele participou em algumas coisas, sim. Foi ele que criou o Gil, por exemplo, aquele robozinho babaca. Mas ele não produziu, cara. Não, foi a equipe dele. Tem gente que acha que é criada por fãs. Essa gente é burra. Não, por fãs não, é o AF. Foi criada por uma equipe. O AF, sim. Foi criada por uma equipe, exatamente. Só que não é o Akira que tá ali. Ele participa em algumas coisas, mas ele não é o cara, sabe, ele não é o cabeça, né? Exato. Ele só faz umas aparições de vez em quando. Eu também duvido que ele iria concordar com a existência do Super Saiyajin 4, que eu achei aquilo completamente, sabe? Foi desnecessário. Não, é desnecessário, cara. Ele é maneiro, mas é desnecessário. O 3 já tava... Foda, o Goku era ir tão longe que tava, o Vegeta tava longe dele. O Goku conseguiu se transformar em Super Saiyajin 4 naturalmente. O Vegeta precisou de uma máquina pra ajudar. Aí depois tem a fusão, mano, do Vegeta e do Goku. Nossa. Aí vira o Vegeta Super Saiyajin 4. Não, é muito maneiro, cara. Não é, cara. Não é. É maneiro. Enfim. É exagerado. É bom Eu tenho uma história. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu teve uma época que eu desenhava... Que eu costumava desenhar bastante. Uhum. Aí eu tinha feito o desenho do Goku Super Saiyajin 4 e o do Vegeta Super Saiyajin 4. Uhum. E do lado eu fiz o Gogeta Super Saiyajin 4. Aí, tipo, a minha mãe, pô, viu o desenho, achou legal. E recortou e colou numa outra folha pra deixar todos juntos. Uhum. Aí ela colocou Goku Super Saiyajin 4 mais Vegeta Super Saiyajin 4 é igual a Gogeta Super Saiyajin 8. Foi uma parada pequena. Já contou a história de quando sua mãe tava saindo do banco? Normalmente ela está sendo assaltada. Os netos vão contar para os netos dele. Uma vez a minha mãe tava saindo de um banco. Daí um mendigo virou pra ela e falou: é seu bancavo. Epa, maninha! Caralho, mano. História de um gordo estreando o Ok. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Vamos pro próximo então. Cavaleiro do Zodíaco. Quem viu? Não sou fã, não gosto. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu só vi a primeira temporada que cantava abertura. Cara, eu também, eu só vi até, acho que o final das 12 casas. Tá vendo? Aqui tem cara, aqui tem haters e posers. E o Luiz. E tem eu. É. Não sei porra nenhuma. Aqui assim. Tem gente inteligente, o Renan e o Thiago. É isso que eu vi. Ih, lá vamos nós. Ok, enfim. Esqueceram do Majin Buu. Não, a gente falou. A gente falou, ninguém prefere ela não. Eles falaram, sim. Ninguém gosta da saga Majin Buu. Cara, Majin Buu é um gordo que vira pra todo mundo e fala que vai comer eles. Você acha que ele... E transforma eles em chocolate. Então, o que seria bom pra acabar com a minha hipoglicemia. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Então, aí o que acontece? Cavaleiro do Zodíaco. Vamos comentar um pouco sobre o Cavaleiro do Zodíaco. É, anime foda, resumindo ele tudo. Anime chato, com personagens de gays. Olha, eu não Eu também, sabe, eu acho muito mal desenhado. O quê? Ah, cara. O início. Eu não ligo, É mal desenhado. Pela capa. Mas você concorda comigo que é mal desenhado? Não. Não, não concordo. Okay. Eu acredito que ele é bem desenhado pra época. Eu não acho. Mas. Olha só. Tanto Cavaleiro do Zodíaco quanto Dragon Ball foram responsáveis pelo boom, né? Que os animes tiveram aqui no Brasil na década de 90, certo? Foi. Teve. Quais os outros? Foram Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. E o Yu Hakusho. São aqueles animes hard, né? Aqueles animes clássicos que todo mundo já chegou a ver pelo menos uma vez. Eu peguei essa época no Cartoon, que dava. Não sei se vocês viram também no Cartoon, mas era maneiro. E dava, tipo, 11h30, quase meia-noite, porque, né, é um conteúdo meio, né, apesar de ser intenso. É um conteúdo meio, né, um pouco, passa um pouco da parada pro público infantil. Então, passava no horário. Que há uns 10 anos atrás, o ser humano já tinha essa ideologia de que o anime, ele pode fazer uma pessoa ficar violenta, assim como o videogame. Exato. Gostou disso. Outra parada. Outro anime que vocês muito provavelmente viram, que eu lembrei agora. Não vi. Samurai X. Poxa, esse eu vi. Esse é muito bom. Eu acompanhei todo, mas eu acompanhei o máximo que eu pude. Esse era maneiro, cara. Eu gostava, lembro que eu gostava. Ah, cara. O Kenshin com aquele jeito dele de... Não vou matar porque viva a justiça e o amor. Cara, eu adorava esse jeito dele. O Samurai X, ele era ativo como o jeito do Goku de, sabe, de ser bonzinho o tempo todo. Então, o a época que o anime se passa é na Era Meiji, né? Sim, na verdade no início da Era Meiji. A Era Meiji foi uma época no Japão em que os samurais eram caçados e tal, e eles eram obrigados a não... Assim, alargar as suas espadas, entre aspas. Né? Exato, entendeu? Mas ele foi inspirado num serial killer da época. Eu vi isso aí também. Inclusive, assim, nessa época, o Japão tava se modernizando, então há muitos traços disso no anime, certo? A arma de fogo, a trilha de trem, certo? Sim, aparecia trem, aparecia máquinas fotográficas, e os personagens principais até ficavam assustados com ela, dizendo que ela ia sugar a alma deles, coisa assim. Uhum. Então, era bem maneiro essa inclusão, assim, no anime. O personagem principal, quem era? Bem, deixa eu lembrar o nome dele. Kenshin. É o sobrenome dele. Ele era um ex-samurai. Ele era um ex... Himura Kenshin. Ele era um ex-matador, uma parada assim, né? Era um ex-serial killer. Ele era um retalhador que trabalhava para que... Que trabalhava, tipo, como eu dizer, para que o governo acendesse... Para um... Meio que um governo acendesse, né? Uhum. Foi isso que eu entendi uma parte da história. Então, ele meio que cometia assassinatos, sem dó nem piedade. E ele... Assim, ele pretende... É coisa de anime, né? Ele quer redenção, né? Ele quer... Sim, ele apagar. Quer o perdão. Ele no início do anime, ele acredita que nunca vai ter esse perdão, mesmo assim ele age como se quisesse. Uhum. E, tipo assim, ele pensa que se ele morresse não iria fazer nenhuma diferença pro mundo no momento. Entendi. Por isso que ele não tem medo da morte. Depois do anime ele perde isso. Ah, legal, legal. Eu lembro que eu peguei uma época no início, assim, eu gostava e tal, só que eu nunca me interessei tanto. Eu lembro que eu vi um vídeo, vocês com certeza conhecem, no Nostalgia, no canal do Castanhari, que eu gostei, que ele falou sobre alguém... Você não é tão bom assim, é um fracassado. Na época, Cavaleiros do Zodíaco era tipo meio que sagas do Dragon Ball. Uhum. Eu conheço que era as batalhas lá do ringue, aí depois ia pras 12 casas. Se eu não me engano, a saga de Poseidon e a saga de Hades. Uhum. E... Ô Luiz, você que viu... Fala, Thiago, pode falar. Não, esquece. Não, eu pedi pro Luiz ele meio explicar um pouco Cavaleiros do Zodíaco, porque, tipo, são os Cavaleiros de Atena, não? É, eu também não me lembro direito. É, os Cavaleiros de Atena, o de... E eles são divididos entre tipo ouro, bronze, essas coisas assim. Eram meio que classes sociais de cavaleiros. Os, se não me engano, os de bronze eram os meio baixos, tinha os de ouro, tinha os de ares, tinha os de. Você tinha, bom. Tinha de prata não, né? Eu tô ficando maluco. Tinha de prata. Tinha. Tinha prata, bronze e ouro. Ah, é, isso aí mesmo. Tinha os de. Tinha os cavaleiros negros também, não tinha um lance assim? Aham, uhum, lá pra frente. Uhum. Tinha os cavaleiros dos deuses também, não tinha também? É. Só que quando você sabe, o protagonista é de prata, mas, né? Ele não vai perder pros de ouro, é óbvio. Claro, claro. É, porque, tipo, anime, o protagonista tem um roteiro ao lado dele. Claro. É, aí o que acontece? Como é que é o desenrolar da história do Cavaleiro do Zodíaco? É, no início, se eu não me engano, foi um bom tempo. É, o começo dele, eu nunca fui muito fã, mas eu gostava mesmo da saga das 12 casas. É, começou com eles tendo aquele torneio pela armadura de Sagitário, não era? É. A armadura de ouro. A de ouro do Sagitário. Então. O antigo Sagitário tinha morrido, se não me engano. Uhum. E depois tem aquele lance da Atena, né? Tem que viajar pra Ilha das 12 Casas, etc, né? A Atena é perfurada pelo coração, você que vai pra salvar ela. E tem um tempo, né? Até a flecha entrar no coração dela. Então é aquela parada. É. Isso é meio estranho. É. E Luiz, o que você acha dos novos. Dos novos Cavaleiros do Zodíaco? Pô, essa droga é uma bosta. Nem foi feito um diretor. Era uma coisa que não dava mais pra seguir, acabou de um jeito foda. É, foi a mesma coisa com Dragon Ball, cara. Não. Foi tanto. Não, passou, cara. Passou do que devia, cara. Acontece, eu também concordo. O GT é bem exagerado. É porque assim, é o que acontece com o anime, o personagem se torna forte demais, sabe? Pro meio onde é que ele tá e acaba, sabe, ficando uma parada muito fora da realidade dentro da parada, entendeu? Então é um pouco enjoativo. É, exato. E fica aquela parada, aparece um cara mais forte, eles têm que matar o cara mais forte. Aí aparece outro cara mais forte. Aí ele se ferra, exato. Ele se ferra muito contra o cara, aí depois surge um poder mágico que vai ajudá-lo. É, exatamente, entendeu? Fica aquela coisa. Cada anime tem alguma saga épica, sabe? Todo mundo gosta. No caso, pra mim, no Dragon Ball, foi a saga do Freeza, que teve aquelas brigas malucas que eu achei foda. Só que, porra, tem uma hora que não dá, cara. Não dá pra expandir mais, entendeu? É o que eu acho, pelo menos. No do Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, foi as 12 casas, cara. Então, eu também acho. Foi foda pra caralho, velho. Tanto que agora estão fazendo filme, meu Deus. Uhum. Já comprei o ingresso, tá, Luiz? Pra nós dois. Oh. Então, os dois no cinema, né? É. Então, vamos... Então, Luiz, isso ninguém poderia saber, mas deixa pra lá, né? Continuando, e o Yu Hakusho? Alguém? Eu nunca vi o Yu Show, nunca fui fã. Esse é um anime que é muito antigo mesmo. Eu acho que eu lembro de ter visto. E o Hakusho, eu lembro da história. Era o... Não lembro o nome do personagem. Era o... Seiya. Era Seiya? Era Seiya. Não. Sério? Era. Não era eu Seiya, tenho o que eu falei do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tô zoando, amigo. Sério? Eu tô zoando. Não é Seiya. Cara, então. Quem sabe de Hakusho era o Amaral, mas, né? Então, o protagonista, ele é atropelado E não, quer dizer, ele tenta salvar uma criança. Sendo nisso que ele tenta salvar a criança, ele acaba... Ele morre. Morre por engano, porque não era pra ele morrer. Ele acaba se tornando uma parada meio detetive espiritual, não é uma parada assim? É tipo o Murdered Souls, o jogo que lançou há pouco tempo. Ah, é, exato. Só que assim, isso aí é mais depois. Ele, o início da saga é ele tentando recuperar o corpo dele, não é? É, só que aí o lugar aqui de cremação acaba pegando fogo. Meio. Convenientemente, o lugar de cremação acaba pegando fogo. Aí o corpo dele morre, parabéns. É engraçado que assim, se passa mó tempão, né, pra ele pegar o corpo dele. E o corpo do cara fica lá, né, cara? Fica parado. Isso eu achei engraçado pra caralho. Uhum. Não chega nem ninguém pra ir tirar o corpo dele de lá, não. Deixa lá. É. Aí depois tem a saga do torneio no inferno, uma parada assim, né? É. Não. Depois ele vai tentar treinar. Não. Fora um campeonato pra ver quem vai ser treinado, quem vai treinar com a velhinha. É, aí depois vai ter o campeonato aí no último. Eu me lembro do último. Que é o que ele vai ver quem vai ser o novo Diabol, que é o pai dele. É engraçado que tem um easter egg maneiro, que tem vários personagens do Street Fighter no Yu Yu Hakusho, já perceberam? Sim. É? Aham, tem, assim, não são personagens que não aparecem, lutam, eles só aparecem, assim, tipo, em fila, sabe? Aparecem de vez em quando. Então é isso aí, Yu Yu Hakusho anime maneiro. É legal, né? É bom. É clássico. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Tem um outro, cara, que vocês provavelmente lembram, passava no Cartoon, que era o Super Campeões, alguém? Nossa. De futebol? Do futebol. Muito bom. Caraca. Era muito bom. Eles contratavam um garoto de briga de rua pra jogar futebol, pra destruir o outro moleque. É, o Oliver Tsubasa. Nossa, Oliver, esse mesmo. Era muito foda, cara. Super 11 era muito bom. Super 11 é outro anime de futebol, né, cara? Ah, é outro? É outro. Sim, Lucas. É porque o Super 11 era bem mais, sabe, imaginário, né? Era uma pipoca também, né? Era. Tinha garotinha, não. Super 11 era um pouco mais infantil. Era bem mais infantil. Tinha tanto que tinha um poder, o cara soltava um fogo. Você vê como é que eles trabalhavam. Claro, né? Quando você estava vendo o Super 11 e ele gritava mão demoníaca com sua mãe ao lado. Era que nem o Dragon Ball com Satã, né? Satã. A parada mais estranha é que, tipo, ele coloca assim, ou tá no escritura do diário do avô dele, já defendeu uma bola. Aí coloca a mão no peito e deixa o seu coração te guiar. E ele, a habilidade que ele só tem é mão demoníaca. Então, a avó dele tinha alguma parada. Um pacto aí, não sei, Xuxa. Você não é tão bom assim, é um fracassado. É, um que vocês provavelmente conhecem também, Yu-Gi-Oh! Alguém? Uhum. Fala um pouco aí de Yu-Gi-Oh! Eu conheço, só não gosto. Tinha Exod, tinha cartas de OPIs. Eu só lembro do Exod. A única parada que eu lembro era Exod. E que o garoto tinha que confiar no caralho do Yu-Gi-Oh! Coração das cartas. Eu assisti muito Yu-Gi-Oh! Todos o normal. Era maneirinho, cara. GX. Só que depois. Eu colecionava cartas e tudo. Sabe o que era engraçado? O início, beleza, era o Yu-Gi-Oh! Tinha o Yugi. Depois veio o Yu-Gi-Oh! Sem o Yugi. Depois veio outro Yu-Gi-Oh! De moto sem o Yugi. Tipo, eles viravam um Saiyajin de forma diferente. Tipo, um tinha o cabelo pra cima, tudo bem. Não é o Yugi, mas serve. Aí o outro tinha cabelo vermelho pra cima, só que um lado da cabeça era raspada. Agora o próximo era tinha o cabelo. Parece uma hidra o cabelo dele. Era Ryan. Nossa, que ano, pô. Ah, e tinha a ver com a Enigma do Milênio, né? Que era. É, não, tipo, depois puzzles, então lá. Ficou muito estranho. Mas, eu fazia muito isso, eu pegava as cartas e, tipo, pegava os bonequinhos que eu tinha e montava uma arena, tá ligado? Era maneiro. E uhum. eu baseava no episódio com os monstros aquáticos. E eu sempre ganhava. Não, aí, meio que eu queria perguntar. Gat Bell. Eu ia falar disso. Nossa, mas... esse jogo dessa droga é brabonzão. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Zat Bell era foda. Zat Bell. Zaquil. Alguém sabe o final dessa porra? Não. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Zat Bell, então, galera, vamos lá. Quem é que viu? Tá legal, cara. Eu só joguei o jogo. Muito disso. Cara, Zat Bell... era aquele lance. Qual era o nome dos dois? Era os Mamodos, né? Mamodos, é. É, a cabra 100 anos, o Mamodo era enviado pra terra. Muita noção. Não, eram. Não, eram vários Mamodos. É, isso aí mesmo. Eles era tipo uma Gun. É, não, era. Não, era tipo assim, cada Mamodo tem um livro, certo? É o livro de feitiços. E os Mamodos, eles encontravam uma espécie de dono, né? Um cara que ficava com eles. E era o cara que tinha uma ligação com eles, assim. Era o único que conseguia ler o livro. É, isso aí. E com esse livro, eles desinvocavam feitiço. E o objetivo deles era destruir os outros livros, certo? Uhum. Tinha um livro que falava Zaqueu, era maneiro. Zaqueu! Então, esse era um dos feitiços do Zaqueu, entendeu? Era o jogo, ele falava Zaqueu! Aí, o raiozão lá. Ele não podia ir pra uma igreja crente, tipo, como o Zaque Mas era muito foda. Eu lembro que a época que eu tava assistindo isso, eu ia pro colégio e eu pegava umas folhas de papel e escrevia. Eu ficava brincando. Você não era um maluco, cara. Era maneiro. Ficava pintando pra ter vários livros em casa. Só que no Cartoon não chegou a dar todos os episódios, né? Passava na Rede TV. Não, então, eu lembro que não, aqui no Brasil, pelo menos, não chegou a dar todos os episódios. Aí... Chegou a dar na Globo também, mas eles nunca terminam. É, aí o que aconteceu? Aí o final ele não chegou aqui no Brasil. Eu acho que dos episódios eram 150, se não me engano. Acho que só um terço disso foi pra televisão aqui no Brasil. Era 150. Mas esse é o problema dos animes. Eu acho que não teve anime que chegou a ser terminado no Brasil. Sei lá, tirando Dragon Ball Z, que foi um absurdo sucesso aqui. Uhum. Porque os animes são muito compridos e, né, pra rede de TV brasileira é muito grande pra eles passarem tudo. É, se você é fã de anime, o ideal é você ver legendado na net. É, isso. Que é uma opção mais viável, sabe? Vou fazer curso de japonês e ir lá pro Japão e ficar lá pra sempre, porque é bem melhor que o Brasil. Não. É, mas o custo de vida lá não é muito gostoso, Lucas. É. Mas tem um japa gostoso que vi na net, mano. Meu Deus. Vamos lá. Animes, Zack Bell. E como é que acabou o Zack Bell? Alguém sabe? Não faço a menor ideia. Eu tava assistindo. Até o momento que ele aprende a segunda magia, ou a terceira. Ele vai batalhar com outro Mamodo e acabou, aparentemente aí. Tem o Zack Bell Dark, Pedro? Tem. Era o vilão principal da parada. Ah, tá, era o chefão do jogo. Acho que não era só um, não. É, não, então, o Zack Bell Dark, ele era o vilão, sim. Ele só tinha um, assim, tinha o Zack, tinha... Era. Tinha outros Mamodos, assim, que cada um com um poder diferente. Era maneiro que tinha algumas... Tinha um pintinho, sei lá, que se transformava em uma... Tinha um cavalinho, que ficava falando mero, mero, meio. Era o Panigô, não, o Panigô era outro. Eu lembro que tinha... Que... Eu esqueci o tempo que eu tinha lembrado. Muito tempo. Era maneiro. E eu lembro que acabou com o Zat ganhando a parada, né? Se não me engano, no final ele se torna rei. É. Assim, era maneiro, cara. Eu gostava, era uma ideia maneira. Só que é aquela parada, não chegou aqui no Brasil no final, então, né? Você não é tão bom assim, é um fracassado. One Piece. Não, pula. Eu vi pouco, aí quando era... Pouco não, né? Comparado ao que tem hoje é pouco, mas na época que eu via bastante, viciadamente. Mas então vamos falar o Thiago, faz One Piece. Naruto. Aí eu falo. Pô, Naruto é foda. Pra mim, o melhor que já teve. Eu vi o clássico direto, vi todos os episódios do clássico, só que não sei se você viu o anime do Shippuden pelos episódios? Uhum. Luiz não viu nenhum episódio disso. Não nenhum, mas não sabe nenhuma abertura porque ele viu pelo mangá, cara. Ah, então. Mas vale a pena. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Naruto, fala um pequeno plot sobre o Naruto. Como é que começou? Qual a história, assim, a base da história do Naruto? Se for base, cara, vai ser lá do início. Ele é um cara que perdeu os pais e tem uma raposa dentro dele. Na verdade, Lucas, você tá errado. Ele não perdeu os pais. O pai dele é o quarto Hokage e a mãe dele, sim, morreu. Eles vivem no mundo ninja, né? Então tem toda uma escola, toda uma preparação pra te tornar um ninja. Exatamente. Tipo, é um mundo onde um país gigantesco são divididos em grandes partes livres, onde cada uma é especializada em um tipo de jogo. Tá, e com uma pistola acabaria com aquele país inteiro, certo? Pô, não, você dá um tiro e ia vir tipo trilhões de pessoas. É engraçado que assim. Acabaria. Então, é engraçado que não tem. Assim, tem tecnologia nesse mundo do Naruto? Tem, pior que tem. E não tem armas, certo? Não, é tipo aquele antigo novo, que tem mais tecnologia que hoje em dia. Não. Ah, entendi. Então não é tão antigo assim, né, o caralho? Não, não, tipo, se passa antigamente, vamos dizer assim, numa linha do tempo. Mas, tipo, tem tecnologias que até hoje não tem. Tipo, eles têm comunicador a longa distância, eles... Mas isso aí tem hoje, cara. É claro, eles têm uma máquina que faz eles voarem, não é um avião. É tipo, sabe no Avatar, a lenda de Aang? Sei, sei. Saca aquela paradinha que ele ficava voando? Então o Naruto tem aquilo, é feito a vapor. É tipo um asa delta, né, mais ou menos. É tipo elétrico, da hora. É, e assim, quem é o protagonista do anime? Naruto. De certa forma, Naruto. Como assim, de certa forma? É. Porque, tipo, o anime, ele não abrange só... O começo é só, tipo... É porque era o começo do anime, então mas acho que chegou, todo mundo tinha botado qual era o enredo principal dele. Eu não sabia se ia focar direto no Naruto ou se ia focar em volta da história, em volta dele. Só que eu acho que depois de um tempo parou de focar no Naruto e se focar em volta, em volta dele. Tanto que a quantidade de fillers... Também tem uma história inteira sobre Akatsuki que não tem nada a ver com o Naruto. Isso aí são os fillers, né? Que são aqueles episódios... Isso aí tem muito em anime. Não, Akatsuki não é filler não, mas... Não, mas tem muito. O Naruto é um dos animes com muito filler. É um que mais tem, realmente. O filler é aquele episódio que não tá no mangá, não é? É uma história criada pra encher linguiça. Um anime. Exatamente, pra encher linguiça, perfeito. Uhum. Eu lembro que no Dragon Ball tinha uma que era o Goku indo aprender a dirigir, cara. Sério? Mano, era ridículo, cara. O Goku e o Piccolo indo aprender a dirigir, cara. Era ridículo, cara. Ridículo. Tipo, abrindo uma aba pra um novo anime, no Shigeki no Kyojin, ou Attack on Titan, eles simplesmente viraram pro público e falaram: olha só, a gente sabe que todo mundo tem um grande problema com o Fears, então a gente vai fazer assim, a gente vai lançar o anime, se ele tiver uma boa percussão, daqui a um tempo, nós vamos esperar o mangá avançar de uma forma que o anime lance sem nunca poder precisar de fillers. Uhum. Então o começo foi uma febre, cara. Isso no Japão, aqui no Brasil também foi legal. E tipo, aí a gente tá episódio 25, se não me engano, acaba a primeira temporada. Tá, quando é que vai ter um novo? 2 anos depois. É uma situação meio complicada, né, isso aí também, porque é um espaço-tempo muito grande, né, cara? Se você gosta e tal, então... Tá, mas voltando, fala do Naruto. Aonde tá a história atualmente, assim? Começo passa em Konoha. Porque como o Pedro tinha falado, os ninjas estão treinados como se fosse um treinamento de Esparta, que eles são desde criança treinados para se tornarem um grande guerreiro. Uhum. O Naruto e todos os ninjas são treinados para desde criança virarem um grande ninja, mas não com poder sanguinário dos espartanos. Uhum. Mas cada aldeia tem missões. Parece muito. Lembra muito RPG, cara. Tipo quests, né? É. Aí tem os níveis de quest. Só que assim, essas quests, elas são muito em volta, ninja, né? Que acontece, né? Eles falam mais no passado, que ocorreu essas guerras. E aí por isso que mais tem essa rivalidade entre os países. Não. Na verdade, são aldeias, cara. Né? Uhum. Então, às vezes, eles fazem, eles têm missões, sei lá, de investigação, de coisas assim. Aham. Uhum. E assim, existem países, né? São aldeias, cara. Tem País do Fogo. Não. Aí eles representam, tipo, o país deles com bandanas. Uhum. E tem um lance de especialidade, né? Cada, tipo, existem ninjas especialistas em tal jutsu ou tal outra arte que eu não sei o nome, que, sei lá, eles usam mais perks nessas skills e se tornam melhores com esse tipo de skill. Tipo assim, o Rock Lee, ele não é muito bom em jutsu, não é? Não tem um lance assim? Sim, ele usa o taijutsu, que eles chamam. Ah. Né? Que é mais o físico. Aham. É mais físico, sim. Aí tem o Genjutsu, que é mais... Ele manipula mais os cinco sentidos, né? Então, uhum. coisa de ilusão e tal. Tem o ninjutsu, que daí é o mais comum, né? Chakra. Eles fazem com jutsu, é que usa o chakra. Então, terra, uhum. água, fogo, vento. Depois tem o jutsu, que daí é mais avançado e tal. Aí aí entra num negócio gigante de... É gigante, a gente fica falando aqui. Uhum. Eu acho interessante no Naruto é que cada personagem tem um fundo emocional muito maneiro, né, cara? O Naruto tem aquele lance dele ter aquele preconceito com ele, pra ele ter a raposa uhum. dele, então porque ele tem... Todo mundo conhece a história, a raposa foi quem destruiu tudo, praticamente. É, porque, tipo, na época, quando criaram o anime, a história, no começo era, tipo, uma raposa de 9 caudas atacou uma aldeia gigante, uhum. sem explicação nenhuma, atacou a aldeia. E o Hokage... Ah, uma coisa que eu falar, tipo, em cada aldeia, cada país tem, tipo, um mega boss, o Kage. Cada um tem um Kage. Uhum. A Zekage, o Hokage, essa palavra Ho, Hai, tipo, tem a ver com o país. Aham, uhum, entendi. E o Hokage desse país, que era o quarto da época, uhum. Ele selou a raposa em seu filho. Ele é pai do Naruto, certo? É. Na verdade, quem comandava era o quinto, porque ele já tava lá. Não, era o terceiro. Não era o quinto? Não, era o terceiro. Tranquilo. Porque o terceiro tava vivo. Não, mas o quarto foi que selou, cara. Eu sei, mas o terceiro também lutou contra a raposa, maneiro. É, vai. O... Também tem o... Aí nisso todo mundo ficou sabendo, esse garoto é o garoto que, sei lá, na raposa, não fica perto dele, que se acontecer alguma coisa ela sai e mata todo mundo. Uhum. Aí ele criou essa ideia de só viver sozinho no meu mundo e não precisa ver ninguém. Tanto que na época que saiu o Gaara, o da areia, ele viveu o mesmo problema de nem não ter amigos. Uhum, só que a diferença é que o Naruto não ligou, já o Gaara ele transformou isso em ódio. É, o Naruto ele superou, ele viu o mundo como uma brincadeira. E uhum. ele brincava, zoava, só que na verdade tinha um fundo no coração dele que ele não conseguia ser fechado muito tão facilmente. O Gaara não, o Gaara, tanto que na história dele, ele tem um tio que quando tio de parte de mãe. Quando a mãe dele morre, a mãe dele pare o Gaara, ela morre. Uhum. Aí o tio cuida do Gaara. O pai dele é o dono, é um Kage da aldeia dele. Uhum. Por isso ele não gosta do moleque. Daí o tio, o Gaara é atacado e tentam assassiná-lo. Quando o Gaara mata o seu assassino, o cara que tenta assassiná-lo, é o tio dele. Uhum. Aí o tio dele fala, tipo... eu odeio você porque você matou a minha irmã. O Gaara pensava que ele gostava muito do tio. Ou o tio gostava muito dele. O tio dele virou pra ele e simplesmente falou: Gaara, ninguém te ama, ninguém nunca te amou. E ninguém vai te amar nunca na sua vida. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Então, outra parada é o lance das... Kijus, não é? Kyubis. Que existem 9 ao total, certo? Exato. Cada uma com uma cauda. Uhum. E o Naruto tem a de 9 porque ele é o protagonista. É. Se contar com a de 10 caudas, tem 10, mas. É sério, mano. É isso que eu falo de anime. Enfim. Não, mas é da história mesmo. Todas as equipes elas se dividiram. Por isso então, que tem 9, era uma 10. É a história do Rikudou-sen. Então, mas as 9 já apareceram no anime? Já, já. Mas elas são mais trabalhadas no Shippuden, né? Uhum. É lá pra frente, quando eles já estão mais adultos. No pequeno só tem o Naruto, que é de 9 caudas, e o Gaara, que é de 1 cauda. Se não me engano, só tem... O Gaara é de 1? Uhum. O cara é de Oma. É o Kakuzu. Aquele cara, acho que é. Não, não é Rock Lee, é. Aquele cara bombado que eu esqueci o nome dele. Killer B? O Killer B. Ele. De 8. Ele é um dos poucos que mantém a Kyuubi depois que o. O único, na verdade. O Naruto também não mantém a dele? Ele ensina o Naruto. Não, é porque teve aquela parada dos Pen, não teve? Dos Pen pegaram de tentarem dividir as Kyuubis. Na verdade, a parada das canetas, dos Pen. Ah, tananana. É. Então é isso, Naruto é maneiro e tal, se recomendam. Claro. Muito, só que tipo, o anime tá muito avançado no tempo. É tipo tentar ver o One Piece, velho. É, o One Piece é uma loucura. Uma sexta-feira à noite chuvosa. Vai sentar no seu sofá, vai começar a assistir, vai parar na segunda-feira do mês seguinte. Que é coisa bagulho. E você não vai estar nem na metade. É bastante coisa, mas se você viu quando o clássico, pelo menos o Shippuden vai ser meio caminho andado pra você. Mas não, tipo, se você esquecer de. Se você esquecer de viver, você consegue ver One Piece todo em uma semana. É, você esquecer de viver é all, né? Você não vai mais no banheiro, você não come. Esqueci de viver. Ah, entendi. Não, é, tá, entendi. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Então é isso aí. É, próximo, vamos entrar na área de animes mais recentes. Assim, tipo, animes mais recentes, né, no geral. Vamos começar com Death Note, que é um anime que é muito falado e tal. Só que eu não sei muito, né, mas tem muita gente que gosta e tal. Então, como é que é Death Note? Não, é um lixo. Aham, uma aposta completa, nem vale a pena ver. O enredo conta a história de Light Yagami, ou Haiku. Isso. É, na época eu mais conhecido como Kira. O dublado. É, deixa eu contar a história. O enredo passa, ele é um estudante do Japão, uhum. E se dedica muito. E um dia ele vê um caderno caindo no colégio dele, ele vai ver. O nome do caderno é Death Note. Aí tem umas instruções dentro do caderno que diz: quem você escrever o nome vai morrer em 40 segundos. Ele fica irritado e entra num frenesi de querer matar e se tornar o, entre aspas, Deus do novo mundo, destruindo toda a maldade. O Death Note ele é um anime de caráter filosófico, porque, tipo, você não sabe se ele está certo ou errado. É. Na verdade, ele tá certo. Porque você pensa, o cara tá matando ele tá fazendo que a gente não tem coragem de fazer, matar os bandidos. É, só que mesmo assim, falam que é desumano. Tem esses plot twists, assim. Tem um lance também de deuses da morte, não tem? É. São os Shinigamis, que são da cultura japonesa em geral, e eles são considerados deuses da morte. Aparece até em Bleach eles. Aparecem tudo que é anime, praticamente. Uhum. É. E o que que exatamente, assim, é, e como é que é o decorrer do anime? Vamos spoiler, não tem importância. É o Light, o Light, o Haito. O decorrer do anime se baseia na luta do Haito contra o L. É, O L é o maior detetive de todos. E, tipo, quando eles estão... nem que o Light é mais inteligente, isso é fato. Mas o... Eu já perdi aqui mentalmente. O... Cara, continuei aí, eu teve um bloqueio mental aqui. O Light é mais inteligente. Eu acho que vai rolar uma treta nesse podcast, mas tudo bem. É, rolou um bloqueio mental. Então, assim, tem o L, né? Eu lembro de ter um cara chamado L. Pra quem não sabe, o nome dele é Lord Lawlight, tá? Isso aí é spoiler. Ele é o vilão? Não, cara, não tem vilão, né? Porque você pensa que o Haito está certo. Uhum. Então pro Haito, o L é o vilão. E pro L, o Haito é o vilão. Entendi. E os dois odeiam perder, então você já sabe daquela infância. Não. Duas crianças brigando. O Kira odeia perder, mas a humanidade adora vencer. Isso sim, mas assim, tem um lance de cada um possuir um Death Note, certo? É. Não. É. Tem um lance tipo assim, se o L descobrir quem é o Haito é o Kira, ele morre. E se o Kira descobrir o nome do L, ele morre. Ah, então... Sim. Ah, tá, eles não sabem... Ah, tá, entendi. E eles trabalham juntos, é mó irado. E tipo assim, eles meio que desenvolvem uma amizade. Tanto que você percebe que o Haito, ele... Bem, eu não vou spoiler. Vai. Então tá, o L morre e você percebe que... E você percebe que o Haito se arrepende um pouco do L ter morrido. Entendi, mas Acho que ele não se arrepende não, Thiago. Não, mas... Cara, pelo jeito que ele tava, ele parecia bem arrependido. Mas assim, um tem uma coisa com a morte do outro, tem algum envolvimento? Sim, mais ou menos, né? Tecnicamente, ele morreu para um Shinigami que nem gostava do Haito. Só que ele gostava da garota que gostava do L. Entendi. É meio uma história bem complicada, que a gente tá contando. Mas como é que é o final do anime? Porra. Termina o... Final do... Aí aparecem dois novos personagens, a gente tem que explicar quem são eles. Eles são, como podemos dizer, o L, ele viveu numa instituição, pelo seu, que o mordomo dele, por assim dizer, é o dono dela. E essa instituição treinou ele. E tava treinando mais dois garotos pra ser o próximo L, entre aspas. E quando o L morre, esses dois garotos são enviados pra descobrir quem é o Kira. E no final, um dos garotos morre e um descobre quem é o Kira. O Kira meio que morre no final. Entendi. Então é um. Eu vi que o Death Note é um anime com uma qualidade de desenho assim muito boa, certo? Com relação a outros animes atuais. Tem um traçado lindo. Legal. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Tá, eu posso dizer um anime. Hunter vs Hunter. Luiz, vai conversar com a Shonenzagem, cara. Cara, Hunter vs Hunter. Tá, fala um pouco aí do seu anime. Nunca ouvi. Em 1999, era a ideia de fazer um anime sobre Hunter vs Hunter. Durou duas temporadas, duas sagas, vamos dizer, dois atos. Só que ele tá sendo refeito. Ele começou a ser refeito em 2011. Com o melhor, mais desenhos mais bonitos e mais fiel ao mangá. E tá rolando até hoje. O anime é muito bom, realmente. Mas pra quem curte, tipo assim, um anime onde envolve mais inteligência e cara ter filosófico, não, anime é muito bom. É. Olha, eu queria falar de uma animação que eu nunca vi, mas eu já vi bastante gente comentar. Não chega a ser um anime em si, é um Totoro. Não é Totoro, porra. Totoro é muito Totoro. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, que é A Viagem de Chihiro. É, muito bom. Até mesmo parece que Totoro. Só que eu não me lembro, cara. Eu nunca vi, acho que eu nunca vi. Eu vi um castelo animado, eu acho. É, então, só tinha pra comentar isso. E... Você não é tão bom assim, é um fracassado. É, vamos agora falar um pouco de OVAs, né? Que são aqueles filmes baseados em animes famosos e tal. Quais vocês já viram? Peraí, desculpa cortar. A gente não vai falar de Pokémon? Caralho, cara. O que é bom a gente sempre deixa pro final, né, pessoal? Pokémon, galera. Caralho. Anime lixudo onde rola briga de galo com animais estranhos. Cara, eu vejo Pokémon assim. Sério, inclusive o criador disse que ele teve a ideia de Pokémon botando insetos pra lutar, sabia? É. Nossa, cara. Não, cara, isso... Caralho. O criador de Pokémon psicopata. Eu lembro assim, que Pokémon significa literalmente bicho de bolso. Literalmente. Pocket Monster. Mesma coisa, cala a boca, se deixa. Pokémon. Então, o Pokémon é um anime sobre o que, basicamente? É sobre luta de animais. É sobre luta de bichos estranhos parecendo galos. Engraçado que, assim, eu não gosto muito de Pokémon. Por quê? Inicialmente, ele tinha um desenvolvimento de personalidade do Ash, sabe? O Ash começava como um cara inocente. Cara, o Ash não era suposto existir. Essa é a realidade. É, começou essa porra, essa teoria de Ash tá em coma. Aí, qual é a ideia? De todo coisa assim. Então, aí que acontece. É, tem até no Super Campeões o lance dele ter perdido as pernas, então. No Pokémon. Tinha um desenvolvimento de personalidade no início, na qual ele começava como um jovem indo pro mundo, só que aí ele vai se desenvolvendo e tal. Só que nas temporadas atuais, cara, isso foi completamente perdido, cara. Pelo menos na minha visão, sabe? Eu acho Pokémon, a cada temporada que se passa, ele fica mais exagerado. Porque, tipo, vai lançando 1 bilhão de Pokémons. Cara, é o que eu digo dos animes, é isso, cara. Quando fica muito longo, fica muito, sabe? Fica muito maçante. Fica muito aguado, sabe? Acontece com todos os animes, cara. É uma realidade que ocorre, sabe? É que a ideia do Pokémon, inclusive, é que eles não querem parar de fazer, né? Então, a única solução é continuar inventando coisa nova. Então, eles são obrigados a fazerem Pokémons novos, mapas novos, cidades novas, amigos novos. Eles são obrigados a fazer isso pra não ter que parar de fazer, entendeu? Eu sempre relaciono isso muito ao Harry Potter. Que eu sempre achei foda, mas uma hora acabou, entendeu? Você achou foda? Ah, entendeu? Então, tô brincando, calma. Se continuassem fazendo, ia continuar essa coisa repetitiva. E é isso que acontece nos animes. Eles fazem o contrário, né? Em vez de parar, eles não param. Eles continuam fazendo. Fica enjoativo, fica, mas não é o único jeito de continuar. É isso aí. Uma parada muito boa que aconteceu ano passado foi um OVA do Pokémon que mostrava a história do Red, do primeiro Pokémon. Foi um anime de 4 episódios muito bom, cara. Mostrava a essência do primeiro Pokémon. Os Pokémons não falavam, tipo, o nome deles. Eles falavam, por exemplo, o Charmander grunhia como no jogo. Eu ficava repetindo Charmander. Infinitamente. É engraçado que uma coisa que eu acho maneiro no Pokémon é aquele lance dos atributos, né? Cada um Pokémon de fogo tem vantagem sobre um de planta, que tem vantagem sobre um elétrico e etc. Isso é maneiro. Deixa balanceado. Exato, entendeu? As lutas não ficam aquela coisa repetitiva, sabe? Vocês têm... É porque assim, o Pokémon, pra galera que não sabe, ele começou com um jogo. O jogo foi a primeira coisa criada do Pokémon. O anime foi que nem o lance dos Transformers. Ele foi criado pra vender o jogo, entendeu? Porque era legal, né? Você ter um jogo e no anime você passar pelos mesmos locais em que você passava no jogo, entendeu? Isso é maneiro, sabe? No Transformers foi a mesma coisa. O desenho foi criado pra vender a linha de brinquedos. Então, começou assim. E esse lance de atributos veio justamente do jogo. Porque o jogo tinha que ser balanceado e dessa maneira foi a maneira que eles conseguiram fazer isso, entendeu? Se bem que eu sempre vi um problema no anime que pra quem conhece o jogo também achava estranho, mas sei lá, na época eu não ligava muito, hoje em dia eu ligo mais. O Ash, vamos supor que ele fosse lá e capturasse um Pidgey, ele seguia com aquele Pidgey uma boa parte da história. E às vezes ele chegava a enfrentar pokémons que teoricamente fossem mais fortes, né, mas sei lá, ele conseguia lá, ganhava, que nem o Pikachu, que continua sendo Pikachu até hoje, e às vezes, sei lá, derrota pokémons muito mais fortes. Isso eu sempre senti que ficou um vazio, assim, tipo, não faz sentido isso. E acontece muito, né? É engraçado que o Ash, cara, ele inicialmente era um personagem carismático, né? Você se identificava com ele e tal. Só que agora, cara, ele, porra, tá muito chato, cara. Vocês não acham que ele tá enjoativo? Ele é um protagonista enjoativo. Outra parada que eu achei... Nossa, mano, foi ter tirado o Brock, mano. Eles tiraram o Brock e botaram aquela bicha de cabelo verde, mano. Isso e aquela garota irritante. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Então é isso aí, né, Pokémon. Outro lance maneiro de Pokémon também... tem gente, né, que acha que o Red, que é o protagonista do jogo, é o Ash, né? Não. Eles são personagens diferentes, sabia? Não sei se vocês sabem. É engraçado que o Red é rival do Gary, certo? E o Gary é rival do Ash. Lógico. Onde não, é que está? O Ash, não, o inimigo do Red é Green, mano. Não o Ash. Ah, sim, entendi. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Vamos falar agora dos animes... dos animes não, vamos falar um pouco dos OVAs, né? Como é que fala? Que são aquelas animações baseadas nos animes, né? Como assim? OVA depende. OVA é tipo uma expansão do anime, onde você não tem o... por exemplo, quando você tá vendo um anime normal, como Pokémon, você tem censura, por exemplo. Você não pode mostrar parte de nudez, sangue, porque você é criança. Mas quando você tá vendo um OVA, aí não tem a sua conta em risco que você tá vendo. Não tem censura. Tanto que no Samurai X, o OVA dele é... Meu Deus, cara, sangue pra cacete. Porque o OVA não passa na TV. Então, os OVAs mais recentes, assim, eu acho que eu cheguei a ver foram os Dragon Ball. Eu achei maneiro, inclusive, aquele do pai do Goku, não sei se chegaram a ver, que conta mais ou menos o que acontece com a lenda do primeiro Super Saiyajin, não sei se chegaram a ver. Bem bonito também. Bem maneiro. Que é um ancestral do Freeza encontrando com o pai do Goku, que ele tinha voltado no tempo, que é uma parada completamente maluca. E eles... É aí que vem o mito da família do Freeza ter medo do Super Saiyajin. Falando disso aí. Eu achei bem maneiro, inclusive. É bem interessante. Explicou umas coisinhas maneiras. Tirou uns furos da história, né? Teve esse, teve o que mais? Teve o do irmão do Vegeta também, que, sabe, não muito bom. E teve, eu não sei se isso é um OVA, mas pode ser considerado, é aquele novo filme, o Batalha dos Deuses, vocês chegaram a ver? Eu ainda não vi. Qual é esse filme? É aquele que tem um deus Super Saiyajin. É o último filme que a gente foi ver no cinema. Ah, sim. Não é o Broly? Então, eles consideraram muita coisa nesse novo filme. Eu achei o filme muito ruimzinho, cara, sendo sincero com vocês. Como sempre, é o exagero. Então, é muito assim, focado no humor. Não sei se vocês perceberam, mas é muito focado no humor. Eles tentaram pegar o cinema todo, sabe? Não só as pessoas que viram Dragon Ball. E não deu certo. É muito, sabe... Eu achei muito... Sendo que as pessoas que iriam ver esse filme não, só seriam fãs de Dragon Ball mesmo, né? É porque é nostálgico, né, cara? Dragon Ball, apesar de tudo. Então vamos ver, torcer pra que isso acabe dos jogos, não seja assim, né? E OVAs. OVAs tem o quê? Qual outro OVA maneiro que tem, assim, de anime? Que eu não sei qual é esse, né? Death Note, cara. Tem OVA do Death Note? Tem. Ah, não sei se eu quero ver. Tem um... Não sei se é OVA, mas no mangá tem tipo um L, só que o L é como se fosse um Dark, sabe? Do mal. É mó estranho. É o Dark L. Não sei se é coisa idiota, mas tem um mangá ele. Também tem um mangá do Death Note, que o nome é L Change the World. Onde o nome dele é revelado. E aparentemente ele tá lutando. Ele tá procurando a cura pra uma doença. Nem sei. Muita gente diz que é ruim, eu não sei. Que mais? Interessante que eu falei da duração dos animes. Os OVAs, eles também são uma forma de extensão, né? Pra querer criar mais conteúdo e tal. É, porque assim, eles é meio que uma forma de você tentar reviver uma franquia que já foi esquecida, né? Tipo Dragon Ball. Eles pegam um assunto pendente, no caso. Teve um OVA Dragon Ball lançado também que fala sobre a mãe do Goku. Vocês chegaram a ver. Eu também não vi, mas eu só olhei assim em alto. Mas eu achei interessante. Porque é uma parada que eu sempre tive curiosidade. Foi sobre a mãe do Goku e o mangá mostrou bem isso aí, entendeu? Cara, o OVA é tipo assim... Pode contar a história do anime, dependendo. É, por exemplo, um anime chamado... Death Note, que tem... Não Death Note. Mas tem um do Death Note, que se chama... Tem. Ele está vivo. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Tem uma teoria do Ele está vivo, né? Mas cada um decide se acredita ou não. As pessoas veem o OVA e decidem. Inclusive, eu tava vendo. Tem um canal que eu acho maneiro, que é o Tragicômico. Que ele apresenta umas teorias sobre anime e tal. Aí ele comentou sobre uma garota que. Não sei se vocês sabem que ela. Teoricamente, estaria morrendo. É, anime? No Death Note. Ela meio que dividiu a vida pela metade, uma parada assim. Não sei o nome dela. Então, exato. E falam, ele comentou que o tempo de vida dela, as pessoas acham que ela tá morrendo, né? Teoricamente. Só que, na verdade, a vida dela vai durar muito mais. Eu vou deixar o... Então, eu não sei... É porque ele morre. Então, tem vários poréns. Eu vou deixar o canal dele na descrição pra vocês darem uma olhada. Não vai, não? Não, tipo, nessa teoria aí, é porque, tipo, a cada vez que ela pede um favor ao Shinigami, ela perde metade da vida. E ela iria morrer pro L, de tanto que ela usou isso. O L iria descobrir que o Death Note funciona e ela iria ser executada. Só que o Shinigami matou o L... fazendo com que a metade da vida dela voltasse. Só, sendo que quando o Shinigami mata alguém pra salvar uma outra pessoa, ele morre. E tem um lance do Shinigami se... Do Shinigami não, do... É do Shinigami. Que se ele morre, a vida dele passa pro usuário. Não tem um lance também de... Tem um restante de vida dele? Ou tô ficando maluco? Eu não sei. Tem a teoria de que quando ele mata uma pessoa, tipo assim, a pessoa tem um certo tempo de vida, e quando ele manda matar essa pessoa, ele ganha o tempo de vida dessa pessoa. Ele ganha o tempo que lhe resta, né? Não, assim, a pessoa vai viver 80 anos, você chega e mata ela, tá com 40. O Shinigami vai ganhar 40 anos de vida. Então, ele ganha o tempo que resta. Entendi. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Outro assunto sobre animes também são jogos baseados em animes, certo? Todo mundo já jogou pelo menos um jogo baseado em animes. Vamos tentar entrar no assunto, né? Quais você mais gostam, assim, no geral? Cara, eu gosto, por incrível que pareça, do Zet Bell e... É legal. Do DBZ, né? Dragon Ball. Eu curto muito o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Então, a franquia de jogos Dragon Ball, ela passou por muita merda recentemente. Teve alguns bem ruins. Não, alguns não. Teve todos os jogos recentes de Dragon Ball foram uma merda. Até... Não, foram. Raging Blast. Ah, fuck é fã. É, o Raging Blast foi maneiro. Não, não é bom, não é bom. Raging Blast foi maneiro. Não é bom. Ultimate Tenkaichi, é bom pra vocês? Não, Ultimate Tenkaichi não. Exatamente. Pô, mas então, tem jogo bom. Tem Raging Blast, Raging Blast. Não é bom, cara, é muito lento. É muito bom. Eu joguei também. Nem eu, nem Juan, eu gostamos. É muito lento, cara. Então, o que acontece? O Dragon Ball, até 2005, né, que foi o lançamento do Budokai Tenkaichi 3, era uma franquia muito maneira. Assim, aí, assim, a franquia do Dragon Ball de Budokai Tenkaichi e Budokai é muito maneira. Eu gostei. O Budokai é 2D, né? Aquele lance de plataforma. É, eu prefiro mais o 3D, eu não curto muito o jogo tem 2D, não. Só Mortal Kombat. Eu também. Eu não gosto de Street Fighter também, mas então, mas é bem maneiro. Entendeu? O lance do modo campanha dos personagens são batalhas intensas e tal. É bem fiel ao que apresenta no anime, entendeu? Sim, o Raging Blast ele tem um sistema de luta maneiro, mas o problema é que ele não passa a história do anime como. Eu achei o Raging Blast muito lento, cara. A jogabilidade dele. Os controles também meio confusos e tal. E do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não, no. Do Cavaleiro do Zodíaco. A nova saga, que é aquela saga das 12 casas. Não, pera aí. Eu só cheguei a jogar um jogo de PS2 do Cavaleiro dos Zodíacos. Ah, tá, tinha falando do jogo, eu tava falando do anime? Não. Do anime. O jogo já parece legal. Eu jogava de PS. Legal são jogos do Naruto, o Ultimate Ninja Storm. Alguma coisa. Então, outra parada que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, é a série Gundam. Não sei se vocês conhecem. Gundam? Mobile Suit Gundam. Vocês conhecem, não? Não. É um anime antigo, que começou na década de 70 e vai até agora, que é sobre robô gigante. Que eu acho o assunto muito foda, robô gigante. Peguei Tupin Gurren Lagann também. Então, o Gundam, ele apresentou pra. É. Mobile Suit Gundam. Ele é uma série, assim, de. Teve uma série de jogos que era baseado naquele esquema de Dynasty Warrior, sabe? De vários inimigos na tela. Que nem o Cavaleiro Zodíaco novo. Você, o seu personagem encontra milhares de inimigos na tela, sabe? Eu já vi. Então, lutas intensas, maneiras pra cacete. É nesse estilo, só que com robô gigante, entendeu? É bem maneiro. Um anime maneiro de robô gigante é Tengen Toppa Gurren Lagann, que foi o único que eu vi, o único que eu achei maneiro. Melhor anime de todos, o anime que o diabo vai trabalhar no McDonald's. Aham, uhum. É muito maneiro. Tem também aquele Evangelion, não é? Evangelion. Uhum. Só que eu não vi esse anime não, que ele é da igreja protestante. Droga, derrubei minha piada. Uhum. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Então, é isso aí, galera. Falamos de anime. Falamos bastante coisa de anime. E é isso aí, né? Acho que é. Foi bastante tempo falando de anime. Não diga. Contamos com a Cyber edição do Rafa Pack. Ah, é, vocês perceberam que o Rafa Pack não está no podcast. A razão disso, né, é que ele não está on e a gente queria gravar muito hoje, então eu acabei assumindo o host dessa vez. Só que ele... Vai ficar nervoso. Mas não, não vai. Galera, nas próximas não liga não. Não vai ligar não. Então é isso aí, galera. Assinem o canal, né, agora estamos com o canal no YouTube. Esquece de assinar lá. Tem um vídeo lá, tá com... quem gravou foi um amigo nosso, o Kevin. E é isso. Falou então, galera. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de bom? Sempre. Coisa. Vai chegar o primeiro cara hateando nosso podcast. Tchau, seus putos. Aí ele falou valeu e até. É, mano.